260, dia separa 2 mil pés, o altímetro 1014, livre aproximação, acúdio estabilizado no localizador, Rolando 260. 2014, portará. Voo 260. O 260, só para informação, vai cruzar com o tráfego no helicóptero, sobrevoo no proximidade do farol da barra, no meu pé, com o Alpes 44, sem interferir com sua aproximação. Ciente, o 260. Azul 4207, bom dia. Acione a identificação, desça e mantenha o nível de voo 040, chegada bom. Isso não avisou, desça para 3 mil pés, ajustado a partir de agora a 1014 no altímetro. 3 mil pés, 1014, 1 397, chame Recife 1251, alternando 3325. 51251, 3325, obrigado, bom dia. O 40 está pronto? Uma mais 30 segundos. X-Zero. Bush Barker, approve the camaraderie to taxi. Com o tráfego anteriormente formado, tráfego adicional agora, posição de 9 para 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao Nordeste, 1500 pés, equipamento Charlie 150, prosseguindo visual para o Salvador, sem interferir também com sua aproximação. É, muito obrigado, 260. Toma 0, via Pátio Índia, para o ponto de espera da 1-0, latorre 1-9, décima meia dúzia, altímetro 1-0, 1-4, por favor. 0-4, sente. Delivery táxi, conforme avisado anteriormente, de Índia. O ponto de espera 18:30, por favor. Vicente. Gan 3602, cruzou 140, chame Recife agora, as frequências 1251, alternando 13325. 1251-3325, 3602, grato, boa. Boa. 1260 já estabilizado? Isso. Tá avistado também. Complete a aproximação e chame 2 Salvador, 118-62. 262, obrigado. Então, bom dia. Bom dia. E November Alpha, voe para a rotatória e informe visual com campo. Desça para 2 mil pés, livre aproximação ILS, 14, acúdio estabilizado no localizador, na 3198. Descendo a 2 mil pés e autorizado ILS, na 3198. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6140, saída FUCA. Oxalé 6140, contato radar na decolagem, submantém ao 350, saída PUCA. PUCA 350, 6140. A zero. Nare Kyoga Hector. Pushback approved, come ride to taxi. Clear to push, call for taxi, American 980. clima ativo, vai manter esse setor por mais quanto tempo? E autorizado mais aí. Suficiente. A minha escuta permanente informe para o retorno a Salvador ou liberar o livre este setor. Vai variar em 5.000 pés aqui, ok? Ok, ciente. A minha escuta permanente no máximo 1.000 pés em função das aproximações. Informe livrando este setor para a descida. Toro, 5490, com a cara pronta. 5490, ciente. Mandei para o céu. Vitor, Quebec, Quebec, para Serra Novembro, Bravo Oscar, Bukira, confirme em radial distância. O destino é Serra Novembro, Bravo Oscar, não é isso? Confirme a radial distância. A linha 10, aguardando pista livre. A linha aguardando pista livre. Ok, gente, só um minuto para a cópia. Vitor, Quebec, Quebec. Salvador, está estabilizando o LR. 398, completa a aproximação, chame torre 18612 até decolagem. 18.6 até. Patrulho, mais papai para estar abandonando o setor Sala da Barra, vai até o Rio Vermelho manter sobrevoo, ok? Qual altitude? Vai manter 500 pés. Ok, descendo a 500 pés, 1014 altímetros. Livre para prosseguir para o Rio Vermelho. Informe iniciando sobre o voo. Pois. Índia Novembro Alfa já visual com campo? No final ele é. Índia Novembro Alfa. Azul 4207, desce para 3.000 pés, altímetro 1014. pés em descida com 1014, o 4207, recebi intercortado sua transmissão. 3.000, 1014. Dono 98, pouso autorizado na 10, uma centena com 10. Livre pouso, posição no 0, então 3198. Black Shirama, é na mesma radial? American 980, check. With Lima. Mas é na mesma radial e mesmo de qual distância? American 980, approved taxi to hold point on A10 via India. Dark tower at 118.6, can 8104. 014 via India, runway 10 and 18-6 America at 980. American 980, how many people on board do you have? 190. Okay, thank you. Two flights. How many trip records back to back to back? Confirm the Patrick Sicot? Siga. Recife autoriza o Romeo Fox 018. Está presente direto no Romeo Fox 018, muito obrigado. India November Alpha, está ingresso no circuito, chame torre agora em 18.612. De 18.612, 118.612. Visando 98, 53, direita, 219. 1219. Servo, só um minuto, cópia. Solo Salvador, bom dia, está 3198, Livrovia. 3198, Taxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa Juliette para 2, 3198. 02. Copiado 09 do Belbi, informe em Parique. Botão para em Parique, comando do batalho. Na medida do possível. Puxando a minha 140, cruzou 160. Chame Recife agora, 12545, alternando 12685, bom voo. 45-2605, ligado, Alex, tá bom. Confirma o portão por 2603, né? Afirmativo, portão 3. 3-260, obrigado. 11 para 12 horas, rumo Nordeste, 7 milhas, 1500 pés, equipamento Papa 28, Alfa, 63 mil pés. Será 3 mil no sul, tá? Atingindo 3 mil pés, rumo sudeste. O equipamento é um Eco 190 da Azul. Todo batalhão ciente visual com tráfego. Vai manter este setor? Mil pés então autorizado na minha escuta permanente. Informe para livrar o setor ou para descida. Alfa Pouso autorizada, na 17, 50, com 10. Decola da ONU 7 com Proa Norte, a 500 pés, para o local Salvador, aciona no transponder 0121, deixa eu levar o tempo. Afirmativo, controle opera 198, torre 186. Altímetro 10 no 4, chame torre para acionamento de táxi de decolagem. Ok, 186 torre, 198 controle. Correto, bom voo. Quatro 207, eu não recebi sua transmissão. Automativo estabilizado, isso não funciona, 4207 da Azul, completa a aproximação agora com a torre em 18612, até decolagem. 4207 estabilizado em ideia 150. 4207, ciente, o ajuste em Salvador 2014, vento na centena, 89, pouso autorizado na 10. E pouso pista 10, azul 4207. 98 era bom, net 57, Salvador parte on frequency 119 na decimal 8. 490. Victor K, Quebec, Quebec, cotejamento correto, confirme o POB. Ok, chame torre, 1-1-8, desce 9-6, para acionamento, táxi e decolagem, bom voo. Tem um nível de voo 040, chegada Bonfim. Até o 040 da Bonfim, 270. O meu Papatango, voo e rotatória da presente, a ideal seria 1-0-0. Chega. Approach. American 980, Salvador approach. Zero call, Salvador da parte, on frequency 119, 1080. 11980, American 980, good day. American 980, climbing from flight level 60 to flight level 310. American 980 radar contact. Now passing 070, 8 miles north east of Salvador, VOR, climbing to 310. Performing Puga departure. 310, climbing in the Puga departure, American 980. Direito 219, 4-2-0. Tá livre, vou em rota. 35490. Mete, petroleno da presente. Gente, pro norte, vai de direto do pátio, 500 pés, o ajuste 1014, vem pra Santana com 10, reporte fora do solo. Para, quanto foi que você falou aqui pro ponto? Oi, Salvador, bom dia, Romeu Papatango, visual com o campo na prova da rotatória. Meu Papatango, desça para 1000 pés, o ajuste é 1014, reporte a 3 milhas. O meu Papatango descerá para 1000 pés, reportará a 3 milhas. Quer correr de ingresso na 17? Norte a 500 pés, o ajuste a 1014, o vento 1 centena com 8. Ah, está decolado do lugar para o Papa? Está ali ao Papa. Bom dia. O meu Papatango informa o tráfego, helicóptero decolando para o Norte, 500 pés. O meu Papatango, ciente do tráfego. Fora do solo, Sali Alfa Tango. Quebec, Quebec, decolagem imediata. Autorizado, ingresso de decolagem, uma centena com meia dúzia. Tiago Alfa Tango, mantenha minha escuta, informa o tráfego a mil pés, prosseguindo para 17. Gente, o senhor está presente, o Tiago Alfa Tango vai manter proa de Camaçari, tá? E vai liberar a final da 17, o Tiago Alfa Tango está ciente da área restrita. Oi, Alfa Tango, ciente, a quase 3 milhas da pista. Ciente, repórter na curta, aguardando pista livre, Romeu, Papa Tango, o helicóptero está prosseguindo com o Pro Nordeste. Papa Tango, ciente, visual com tráfego. Charlie Alfa Tango, aguarde transferência. A escuta, senhor, Charlie Alfa Tango. Beck, Quebec, inicia a decolagem, uma centena com 8. Alfa Tango está com transpondicionado? 01 é 0121. Gente. Mike Papa Lima vai abandonar sobrevoo sobre Rio Vermelho, retorna para Salvador. Litoral? Linha do litoral. Ok, então 500 pés, com 1014, informe através do Parque Pituaçu, Mike Papa Lima. Estava no Pituaçu, irmão. Quebec é o 05, curva esquerda e cruze o campo na vertical, dá 28. Cruzar o campo na vertical, curvando esquerda, Vitor Quebec, Quebec. Romeu Papatango, pouso autorizado, 17, 130 com 10. Romeu Papatango, pouso autorizado na 17. Quebec autorizado, cruzamento do campo. Livre cruzamento, Vitor Quebec, Quebec. Charlie Alfa Tango, chama o controle, 19-8. 1-1-9-8, grato, Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, 500 pés na minha escuta permanente. Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, vai fazer um sobrevoo Camaçari, depois vai que comprou a terceira. Então, Charlie Alfa Tango, na escuta permanente. No campo, Vitor, Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, corredor forte, controle, 19-8. Corredor forte, controle, 19-8, Quebec, Quebec. Salvador, Papatango, Vitor, Quebec, Quebec, ingressando, corredor forte. Vitor, Quebec, Quebec, no meu pé, corredor forte, na minha escuta. Corredor forte, no pé, na sua escuta, Quebec, Quebec. Meu Papa Tango, 07, backtrack, repórter pista livre. 5490, chame Recife 12545, altando 2685. 12545, 12685, confirma. 12545, 12685, isso mesmo. Bruno 270, livre LS para 1-0, desça para 2000 pés, altímetro 0-1-4, informe estabilizado na localizadora. 2000 1000-1004, estou mandando o localizador. Gol 1270. Charlie Alpha Tango, evite a área proibida de Camaçari, ok? Matheus, você está ciente da área proibida? A partir do que a gente faz é. Vicente, após sobrevoo é retorno a Salvador, confirma? Negativo, sobrevoo a série de Santana. Ok, Vicente. O Vitor, Quebec, Quebec. Quebec, Quebec, na esposa. Qual seria a proa ideal para o destino? Proa 300. Proa 300. 300, afirma. Está autorizado curva esquerda direto para o destino. Mantendo ainda um no meu pé. A esquerda, o direto do destino, mantendo ainda 1000 pés, o Quebec, Quebec. Tango, Oscar, Golf, Sierra, prossiga. Para através do situação, Mike, por favor. Papa Lima, para ingresso no circuito, chame torre em 1862, 118.6. 18.6. O Oscar Gufé, repita sua mensagem, foi intercortada por outra aeronave. Fala da... Tá bom. A intenção do Papa Lima? Bom, eu não faço da deixa. Ok, copiado procedente de Valença, com treino BOB, acionado 0260 a 1500 Space, eu não copiei sua posição atual. Irma, senhor. Está presente, agiliza, reporta final para o pátio. Agilizando, Mike Papa Lima. Conforme ingressando no portão caixa prévia, Oscar Golf CA. Quebec, Quebec, suba para o 085. 085, Vitor, Quebec, Quebec, graças. Só aguardo seu estimado de pouso em Sierra, November, Bravo, Oscar. Aguarde, só um momento, então. O Quebec, Quebec, cima aos 15, isolou. 1500 pouso então. 1500. Copiado. Subindo ao 085, na minha escuta, informe quando nivelado. A 085 na sua escuta, informarei nivelado, Quebec, Quebec. 390 via asterisco 58. Recola da pista 10, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. Controle 19.8, responda 5133. Nada aprovado, por isso foi, circulando da 10, usando a esquerda, Puca, Caju, 19 vezes controle, 533 transponder, 260. 260, correto, chame para feedback acionar. Obrigado. Salvador, bom dia, Golda 270, 3 milhas para Simbra, pista vista. 270, ciente, reporte externo, ajuste 1014. Bom, Amaral, do 270. Mike, Papa Lima, final pra deixa. Reporte no solo, Papa Lima, uma centena com 8.